aqui está quando o povo salvo entrar. Anjos a milhares do céu virão quando o povo salvo entrar. Crentes guruados também serão quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Os gemidos lá onde se encontra quando o povo